agora tanto faz. As coisas que eu senti ficaram para trás e agora jaz. Na lei do coração, um vai e outro vem, depois se vai também. Era bom você e eu aqui, no céu, no sol, no mar. A gente era feliz, a um palmo do nariz. Havia o grande fim, tudo era por um triz. Mas agora já. Agora já sei.